cachoeira em noites de luar. O meu amigo Renato Gonçalves cantou aí Rio que me encanta. Ele que é o diretor-presidente da rádio Beija-Flor FM, onde o nosso programa, graças a Deus, está bombando, né, Renato? Um abração para você, um abração para essa turma boa aí do sul do Pará. Esse é um sucesso eterno. Raul Seixas, Medo da Chuva. Você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Perdi meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar, eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez, uma vez. Eu perdi meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Segredo, segredo, segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Raul Seixas, Medo da Chuva, pro meu conterrâneo Geraldo Magela Rezende Pérez, lá de Coromandel, meu novo amigo do Facebook 2 do Cleita Guiar. Geraldo, um abração para você, seja muito, mas muito bem-vindo, viu? E você que tá querendo entrar no nosso Facebook, pede o perfil 2, porque um entupiu de gente, já chegou nos 5 mil e não tem mais jeito, não cabe mais, né? É, ó, essa aqui, se o Serginho Machado estiver escutando, ele vai tomar meia dúzia de cachaça. Silveira e Silveirinha, Duas Almas. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Pensando, minha dor vai aumentando no meu pobre coração. São longos dias meus, meus tearos, braços teus. Pedirei ao bom Deus para a nossa união. Ai, moreninha. depois de nós casarmos, seremos as harmonias. Minha querida, minha flor, ficarei mais sossegado quando estiver a teu lado, acariciando teu amor. Eu serei um honrado, te portando com cuidado. Quando nós formos casados, saberei te dar valor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Essa aqui veio da discoteca particular do professor Júlio César Rezende. Silveira e Silveirinha, duas almas. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, você que gosta do que é bom e do melhor, você que gosta de comer bem, quando você vier aqui em Brasília dar um passeio, você que mora por aqui mesmo, vá conhecer o Bar do Alemão se você não conhece ainda, viu? É um bar, um restaurante centenário, existe há 111 anos, nasceu lá em Itu, no estado de São Paulo, e agora está em Brasília, às margens do Lago Paranoá, numa paisagem maravilhosa, uma comida de primeiríssima qualidade e preços bastante acessíveis, viu? E corre o risco de você topar comigo lá, que eu, pelo menos duas, três vezes por semana, ou eu almoço ou eu janto lá no Bar do Alemão, que fica aqui entre a Concha Acústica e o Hotel Lakeside, no setor de hotéis de turismo e clubes norte, aqui em Brasília. Essa dupla é o maior sucesso do Planalto Central, Pedro Paulo e Matheus. Sinto saudades. Foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê. E o grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê. E o grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor louco, louco pra amar você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor louco, louco pra amar você. Volta logo amor louco, louco pra amar você. Volta logo amor louco, louco pra amar você. Pedro Paulo e Matheus, pros apaixonados do Brasil, sinto saudades. Outro dia eu tive não conhecia pessoalmente, já tinha visto ele assim, mas não tinha tido a oportunidade de conversar com o Edson, da dupla Edson e Hudson. Ele veio aqui em Brasília e foi visitar a gente lá no Bar do Alemão, acompanhado do Renato Barros, esse grande compositor. Aí chegou lá o padre Alessandro Campos, chegou o deputado Eduardo Gomes, e nós fomos lá para a adega do Bar do Alemão e ficamos lá trocando figurinha, cantando umas modas, conversando. Acabou que gente boa o Edson, não conhecia ele não. E olha que o pessoal falava para mim que ele era meio enjoadinho, tá, mas gente boa demais da conta, né? Ô Edson, um abração para você, pro Hudson. Vocês estão com um projeto e vão fazer um disco. Vai ficar uma beleza. Só os dois de violão, cantando só música de boteco. Ele me mostrou umas lá, bom demais da conta. Assim que sair, ele vem aqui no nosso programa fazer a divulgação, né? Eu acho essa dupla uma das melhores da nova geração. Otávio Augusto e Gabriel, Namorando Teu Sorriso. Eu fico namorando teu sorriso, igual o mar namora a lua. Eu fico namorando teu sorriso, igual o mar namora a lua. Eu fico namorando teu sorriso, igual o mar namora a lua. Eu fico namorando teu sorriso, igual o mar namora a lua. Feito uma criança quando ganha o primeiro brinquedo, quer tocar, mas sente medo. E chora toda vez que ama, e chora toda vez que ama, e chora toda vez que ama. Assim, Deus nunca amei ninguém assim. Paixão que tá botando fogo em mim. É de tanto amor que eu fico assim, assim. Deus nunca amei ninguém assim. Paixão que tá botando fogo em mim. É de tanto amor que eu fico assim. E chora toda vez que ama. E chora toda vez que ama. E chora toda vez que ama. Música. paixão que tá botando fogo em mim. É de tanto amor que eu fico assim, assim. Deus, nunca amei ninguém assim. Paixão que tá botando fogo em mim. É de tanto amor que eu fico assim. E chora toda vez que ama. E chora toda vez que ama. E chora toda vez que ama. E chora toda vez que ama. E chora toda vez que ama. E chora toda vez que ama. Otávio Augusto e Gabriel, Namorando o Teu Sorriso, para você que mora na chácara, na fazenda, no interior do meu Brasil, gosta de escutar um programinha de rádio e tá curtindo aí Cleito Aguiar na emissora local aí da sua cidade, tá bom? Um abração para você e o meu muito obrigado aos diretores, aos nossos colegas das emissoras que retransmitem o nosso programa no Brasil e no exterior. A sugestão do Beijar, essa música é bonita, hein? Neinando o Sol. Pulou no galho, todo cheio de cantoria. Vi um vermelhão no céu, o sol acordando o dia. No terreiro o galo canta, no cerrado o rouxinol. Olha só a natureza, pedindo a benção pro sol. Dizem que ele é poderoso, disso eu também já sei. Montanha de gelo derrete, só joiar um pouquinho pro rei. Resolvi cantar o sol com tamanha alegria. Só peço pra ele desculpar a modesta poesia. Só peço pra ele desculpar a modesta poesia. Pela beleza que tem, pelos grandes feitos seus, cheguei a pensar que o sol fosse o coração de Deus. Cheguei a pensar que o sol fosse o coração de Deus. Deus é bem maior que o sol, é sua criatura. É que esse caipira ingênuo só quis fazer a figura. Astro rei, eu te admiro, sua luz me faz tão bem. Abaixo de Deus no céu, na terra o sol é Deus também. Alumia o dia inteiro, ainda de noite continua. Chega a hora de se deitar, o sol, em vez de descansar, empresta seu brilho pra lua. Resolvi cantar o sol com tamanha alegria. Só peço pra ele desculpar a modesta poesia. Só peço pra ele desculpar a modesta poesia. Pela beleza que tem, pelos grandes feitos seus, cheguei a pensar que o sol fosse o coração de Deus. Cheguei a pensar que o sol fosse o coração de Deus. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar, sugeriu Os Filhos da Dona Angelina, Neinando o Sol. Eu não conhecia essa música não, bonita danada, viu, Flavinho? Olha, o Flávio Bejar, ele há mais de 30 anos faz divulgação, ele é especialista em Minas Gerais, ele tem uma relação de mais de 300 emissoras de rádio, ele vai pessoalmente, não manda pelo correio, não, ele vai pessoalmente, uma a uma, visitando e levando o seu trabalho. Ele divulga as grandes estrelas, mas divulga quem está começando também. Se você quer ter o seu trabalho esparramado com qualidade lá pelo sul de Minas, é só ligar 61998136601. Fala assim, eu quero falar com o Flávio Bejar. É 61998136601. No próximo bloco, Cleiton Aguiar, Mato Grosso e Matias e Ravelli Rios. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende escreveu A Trilha Sonora da Minha Vida. Você se lembra de alguma coisa, boa ou ruim, que tenha acontecido em sua vida no ano de 1986? Hã? Nesse ano, no dia 28 de fevereiro, era lançado o Plano Cruzado em pleno governo Sarney. E estabelecia, entre outras coisas, o congelamento de preço, né? No dia 28 de março desse ano, eu completei 36 anos de vida e o segundo satélite de comunicação brasileiro, o BrasilSat A2, era lançado por um foguete europeu Ariane 3 na Guiana Francesa. Em 30 de novembro, um terremoto de 5,3 graus na escala Richter atingiu o município de João Câmara, no Rio Grande do Norte. E o avô do João, Cleiton Aguiar, gravava uma composição de sua autoria, Mariana, Estes Teus Olhos Azuis. Teus olhos azuis, da cor do mar, dizem-me coisas tão belas, nem sei contar. Falam de caminhos livres, por onde passar. Tempo sem jeito nem hora, pra alguém chorar. Mas em algum momento qualquer sofrimento vier te encontrar, não te assustes, querida, cuidarei das feridas que a vida fizer. Teus olhos azuis, da cor do céu, brilham ofuscando as estrelas que vagam ao léu. Partem em busca dos sonhos que eu te guardei. Voltam em caminhos macios que eu já passei. Mas se apesar dos cuidados que eu tiver, marcas profundas dos dias em te ficarem, não te assustes, querida, cuidarei das feridas que a vida fizer. Na trilha sonora da minha vida, Cleiton Aguiar, Mariana, Estes Teus Olhos Azuis. Essa música eu fiz para minha filha, Mariana, né? Minha segunda filha. Primeiro nasceu o Bruno, depois a Mariana e depois o Rodrigo. E todo mundo aqui em casa tem direito à música, né? Minha mulher ganhou algumas, a Mariana ganhou essa, o Bruno ganhou a dele e o Rodrigo ganhou a dele também, né? Aí fica manifestado em prosa e versos e melodia, né, todo o amor que a gente tem por essas criaturas tão especiais que são os nossos filhos, né? Eu estive lá em Figueirópolis, no estado do Tocantins, e assisti ao vivo um grande show do Mato Grosso e Matias, e eles cantaram essa música aqui, que é lançamento novo do seu novo CD, perdoa. Com você eu sonhei um lindo sonho de amor, e nos seus braços fui feliz demais. Seguir seus passos já não posso mais. Vou tentar te esquecer, é grande a minha dor. Despedaçado está meu coração, inevitável minha decisão. Eu não queria terminar assim, querendo ter você, você querendo a mim. Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Por te fazer chorar, por te fazer sofrer, por ter um outro alguém que eu não posso perder. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar. Despedaçado está meu coração, inevitável minha decisão. Eu não queria terminar assim, querendo ter você, você querendo a mim. Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Por te fazer chorar, sofrer, por ter um outro alguém que eu não posso perder. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Por te fazer chorar, por te fazer sofrer. Mas pode acreditar que ainda amo você. Mato Grosso e Matias, perdoa, rapaz, o show do Mato Grosso e Matias é um negócio muito sério, né? O caboclo pra cantar, rapaz, eu tava lá com o deputado Eduardo Gomes, impressionante, o timbre de voz do Mato Grosso é a coisa mais linda do mundo, rapaz. E o caboclo é igual o vinho, né? Quanto mais velho, mais bonito tá cantando. Essa aqui foi o meu amigo Zé dos Passos, lá de São Francisco, nas Minas Gerais, que me apresentou o trabalho desse cantor. E eu gostei do trabalho dele, né? Ravelli Rios, Luz de Nossa Senhora. Essa noite eu tive um sonho, o mais lindo da minha jornada. Eu montava um cavalo branco, era um cavalo de asas. Eu me ajeitei na sela e segurei o meu chapéu. O animal abriu as asas, deixou minha casa e me levou pro céu. Uma portaria brilhante que ofuscou a minha visão. Eu a peito tal cavalo, o lugar não tinha chão. Eu flutuava sobre as nuvens, nem dava pra acreditar. Até então eu não sabia o que é que eu fazia naquele lugar. Ao ouvir a voz de um anjo, eu fui tirando meu chapéu. Ele disse: bem-vindo, cowboy, o meu nome é Gabriel. Logo adiante eu vi Deus, com Jesus à direita sentado. Curioso, ao anjo perguntei: por que é que tem um trono desocupado? Aquele é de Nossa Senhora, que foi à terra numa missão. Ela foi abençoar uma festa de peão. Em toda festa de rodeio, ela tem esse cuidado. Quando abre o portão do brete, viaja o jinete, tem um anjo a seu lado. Então pude ver lá de cima, nunca esqueço aquela cena. A multidão na arquibancada, aguardando o show na arena. De repente vi uma luz imensa brilhando sobre aquele povo. Então me virei para o anjo e fui perguntando pra ele de novo: e agora que luz é aquela que brilha sobre a multidão? Ele disse: acorda, cowboy, leve a explicação. Pegue o microfone e diga pra eles o que eu digo agora. A luz que brilha sobre vocês é o manto sagrado de Nossa Senhora. Sobre vocês é o manto sagrado de Nossa Senhora. Ravelle Rios, luz de Nossa Senhora para Dona Conceição, lá na Beira Rio FM de São Francisco, nas Minas Gerais. Dona Conceição, um abração para a senhora. No próximo bloco eu tenho uma dica para reflexão, para você pensar um pouquinho, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no canal 2 da Antena Web. Se há coisa que não podemos descurar na nossa vida, é a saúde. E porque já lá dizia a canção "Beleza é fundamental", decidimos juntar saúde com beleza. De segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, Márcia Ferreira apresenta-lhe Saúde com Beleza. Um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza, de segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no canal 2 da Antena Web. Aos sábados, dedicamos tempo no canal 2 à música clássica. Quarto Andamento, com Jonas Santos, das 21 às 22h30, no canal 2 da Antena Web. A história da música escreveu-se ao longo dos tempos com sucessos que se tornaram imortais. Discos que alcançaram ouro e platina. Hoje sabemos quais são e a quem pertencem. no Canal 2, trazemos-lhe Ouro e Platina, um espaço com 60 minutos diários, com músicas que marcaram décadas, essencialmente de 1960 a 2000. Ouro e Platina, de domingo a sexta, entre as 7 e as 8 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. De segunda a sexta-feira, o Canal 2 dedica 60 minutos à música portuguesa. Produto nacional feito no nosso país e cantado no nosso idioma, independentemente de géneros, artistas ou épocas. Fica o convite para escutar Giração, um espaço que vai valer a pena com toda a certeza. Porque o que é nacional é bom. Giração. De segunda a sexta, entre as 9 e as 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. É às 13 horas que agitamos as bandeiras canarinhas ao som de Forró Brasilis, um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante 60 minutos diários, de segunda a sexta, lhe traz o melhor do forró. Um género que no Brasil sempre foi e continua a ser bastante apreciado. Venha connosco dançar depois de um bom almoço. Forró Brasilis. Do Brasilis para o mundo, de segunda a sexta, entre as 13 e as 14 horas, no Canal 2 da Antena Web. Aos domingos, pelas 21 horas, fique atento a Carlos Pitti, um programa do produtor e cantor brasileiro com músicas, notícias e entrevistas. Um espaço radiofónico eclético e diversificado que certamente irá agradá-lo. Fique atento e informado com Carlos Pitti, todos os domingos, às 9 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Dia 10 de agosto tem show de Paulo e Paulino aqui no Distrito Federal, na cidade de São Sebastião, lá no Parque de Exposições. É uma grande festa que o meu amigo Sardinha, da Sardinha Produções, está organizando. Ele é que faz os grandes shows que acontecem aqui em São Sebastião, né? Eu tenho certeza que a casa vai estar lotada e eu vou ter o privilégio de apresentar esse show. Vou estar lá com os meus amigos de Paulo e Paulino, dia 10 de agosto, um sábado, aqui em São Sebastião, no Distrito Federal. E se você quiser contratar o show do de Paulo e Paulino, fazer que nem o Sardinha fez, ele fez a contratação por intermédio da RBM Música e ficou dos mais satisfeitos, né? Você pode contratar pelo telefone 61 99813601. Os shows do de Paulo e Paulino, do Amado Batista, da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Oscar Anísio do Brasil, o Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei e Paraná. 61 99813601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é uma dica de reflexão. Os meninos sacudiram o Brasil, nós precisamos pensar, né? O Brasil é um país interessante, país maravilhoso, mas de muitas contradições. E quem vem, a gente que mora aqui não entende, você imagina um francês. O francês Olivier Tebu, de 29 anos, ele veio para o Brasil e lançou um blog para registrar suas experiências aqui no Brasil. Ele é engenheiro de computação, trabalha no escritório da Google em Belo Horizonte e mora no Brasil há um ano e meio. O seu primeiro post, a sua primeira postagem, foi justamente para listar impressões peculiares que lhe chamaram a atenção enquanto ele mora aqui no Brasil. Ele listou algumas situações tão comuns e corriqueiras para nós, mas estranhas e diferentes para ele. Ele começa dizendo assim: aqui são umas das minhas observações, às vezes um pouco exagerada, sobre o Brasil. Nada sério. Ele falou, primeiro, aqui no Brasil, tudo se organiza em fila. É fila para pagar, fila para pedir, fila para entrar, fila para sair, fila para esperar a próxima fila. E duas pessoas já bastam para fazer uma fila. Aqui, o ano começa depois do carnaval. Aqui no Brasil, não se pode tocar a comida com as mãos. No McDonald's, hambúrguer se come dentro de um guardanapo. Toda mesa de bar, restaurante ou lanchonete tem um distribuidor de guardanapos e de palitos. Mas esses guardanapos são quase de plástico, nada de suave ou agradável. O objetivo não é de limpar as suas mãos ou a sua boca, mas é de pegar a comida com as mãos sem deixar papel nem na comida e nem nas mãos. Aqui no Brasil, tudo é gay ou viado. Beber chá é gay. Pedir uma Coca Zero é gay. Jogar vôlei é gay. Beber vinho é gay. Se não gostar de futebol, é gay. Se for francês, é gay. Se for gaúcho, é gay. Se for mineiro, é gay. Se prestar atenção como alguém se veste, é gay. Não falar que alguma coisa é gay, também é gay. Aqui no Brasil, os homens não sabem fazer nada das tarefas do dia a dia. Não sabem faxinar, não sabem usar uma máquina de lavar, não sabem cozinhar, não sabem fazer nem arroz, não podem consertar um botão de camisa, também não sabem coisas que são consideradas fora como extremamente masculinas, como trocar uma roda de carro. Ele falou, olha, eu fui realmente criado em outro mundo. Aqui no Brasil, sinais exteriores de riqueza são muito comuns. Carros importados, restaurantes caríssimos em bairros chiques, clubes seletivos cujas cotas atingem valores estratosféricos. Aqui no Brasil, os casais se sentam um do lado do outro nos bares e restaurantes como se estivessem dentro de um carro e não de frente um para o outro, fica mais fácil de conversar. Aqui no Brasil, os homens se vestem mal em geral, ou seja, não ligam. Sapatos para correr se usa no dia a dia, sair de short, chinelo e camiseta, qualquer coisa, isso é comum. Comum também é sair de roupa esporte, mas sem a intenção de praticar esporte. Se vestir bem, também é meio gay. Aqui no Brasil, o cliente não pede cerveja para o garçom traz a cerveja de qualquer jeito. Aqui no Brasil, todo mundo torce para um time, de longe ou de perto. Aqui no Brasil, sempre tem um padre falando na televisão ou na rádio. É verdade. Então essas aqui são algumas observações para a gente refletir e tem mais que eu vou continuar fazendo nos próximos programas, tá bom? Te contar para o programa do Cleiton Guiar, traz até o que, que os franceses estão achando do Brasil. Os canarinhos do Brasil, cachaça na goela. Vai a noite, vem a aurora, só ela que nunca volta. A saudade me machuca, é doença que não sara. Paixão me funde a cuca, essa solidão maluca. Não tem jeito, eu encho a cara. Meto cerveja na goela, meto cerveja na goela. Fico tontinho, tontinho pra poder chorar por ela. Choro por ela, choro por ela. Pra fugir da realidade, pra amenizar a saudade. Meto cerveja na goela, meto cerveja na goela. Meto cerveja na goela. Fico tontinho, tontinho pra poder chorar por ela. Depois que ela foi embora, minha vida ficou torta. Vai a noite, vem a aurora, só ela que nunca volta. A saudade me machuca, é doença que não sara. Paixão me funde a cuca, essa solidão maluca. Não tem jeito, eu encho a cara. Meto cerveja na goela, meto cerveja na goela. Fico tontinho, tontinho pra poder chorar por ela. choro por ela. Choro por ela, pra fugir da realidade, pra amenizar a saudade. Meto cerveja na goela, meto cerveja na goela, meto cerveja na goela. Fico tontinho, tontinho, pra poder chorar por ela. Meto cerveja na goela, meto cerveja na goela. Fico tontinho, tontinho, pra poder chorar por ela. Os canarinhos do Brasil, cachaça na goela. Olha, no Cantinho do Rei hoje eu vou trazer uma preciosidade, uma raridade, viu? Roberto Carlos e Gal Costa, Sua Estupidez. Meu bem, você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Use a inteligência uma vez só. Quantos idiotas vivem só sem ter amor? E você vai ficar também sozinha. Eu sei porquê. Sua estupidez não me deixa ver. Eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar e no mundo não há mais lugar pra quem toma decisões. Conte ao menos até três, se precisar, conte outra vez, pense outra vez, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo. Cantinho do Rei, Roberto Carlos e Gal Costa, Sua Estupidez. Alô, a lorota boa é o seguinte, né? O camarada ficou sabendo que a mulher dele tava botando chifre nele, né? E aí ele falou, vou me matar, eu não aguento esse trem, vão zombar demais de mim, vão mexer muito comigo e tal, eu vou me matar. Ele subiu numa torre de televisão bem alta e ficou lá de cima falando que ia se jogar, né? Aí chamaram o corpo bombeiro, psicólogo, nada. Aí alguém falou assim, ó, chama a mulher dele. A mulher chegou numa diplomacia, numa psicologia danada e gritou pra ele assim... Desce daí, Zé, seu filho de uma égua, eu botei no você, foi chifre, não foi asa, não. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show... Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, putim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, omelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Saiu o novo CD do Cleiton Aguiar. Eu completei esse ano, tô completando, né? Porque na verdade eu fiz meu primeiro show, foi no mês de outubro, setembro, outubro de 1980. Então daqui mais uns meses eu completo 33 anos de carreira artística como cantor, né? E para comemorar nós fizemos uma coletânea, pegamos, eu deixei para os outros escolher, porque é custoso a gente escolher, né? Separaram lá 23 músicas... E eu coloquei nessa coletânea e está à sua disposição pelo Projeto Confiança, aquele sistema que você faz o seu pedido, eu mando para sua casa, junto com o CD vai o número de uma conta, depois que você receber a mercadoria, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal e deposita R$15, que é o preço do CD, viu? Aí você pode pedir quantos CDs você quiser, mande seu nome e endereço para o e-mail rbmmusica, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. São 23 canções por apenas R$15, né? Sai menos de R$1 cada uma, tá bom, tá? A oração de hoje está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua edição número 2, de autoria de Renato Castelo Branco, e se chama Perdoai-me, Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Perdoai-me, Senhor, ter desperdiçado tantas horas de minha vida em fútil tédio, quando havia sol nos prados e brisa no oceano. Perdoai-me, Senhor, cada hora não vivida, cada minuto consumido em marasmo, cada segundo sem usufruir as bênçãos da vida. Perdoai-me o que desperdicei em ódio, em inveja, em vício, quando fizestes o homem para amar e fruir as bem-aventuranças do paraíso. Perdoai-me se voltei meus olhos para a lama, quando podia contemplar os astros, se me detive em pedras, quando havia flores e crianças. Perdoai-me, Senhor, por não ter amado bastante vossas criaturas, nem compreendido vossas palavras, nem ouvido a música de vossos gestos. Ah, se eu pudesse recomeçar e viver novamente cada momento perdido. Amém. Beleza de oração? Perdoai-me, Senhor, do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Se você tiver uma oração bonita dessa e quiser mandar para mim, fique à vontade, viu? Você pode mandar no nosso e-mail, programacleitonaguiar@gmail.com. Ô, duplão, eu gosto dessa turma, viu? João Carreira e Capataz, pergunte a ela. Quer saber como foi o final de nós dois? Pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação? Pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver. O que foi afinal, se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo que prometeu? Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem, se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança aquela aliança, aquela que ninguém usou. Deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que foi afinal, se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Esqueceu tudo que prometeu? Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem, se tudo acabou. Se tem na lembrança o nome naquela aliança, aquela que ninguém usou. João Carreira e Capataz, pros namorados do Brasil, pergunte a ela. Gente, as mulheres judiam demais dos homens, você vê isso? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiá, Chico Rei Paraná, Grande Esperança. A classe roceira e a classe operária, ansiosas esperam a reforma agrária, sabendo que ela dará solução para a situação que está precária, saindo projeto no chão brasileiro, de cada roceiro plantar sua área. Sei que na miséria ninguém viveria, e a produção já aumentaria 500% até na pecuária. Esta grande crise que há tempo surgiu, maltrata o caboclo ferindo seu frio. Dentro de um país rico e altaneiro, morre brasileiro de fome ou de frio. Em nossas cidades ricas em imóveis, milhões de automóveis já se produziu, enquanto o coitado do pobre operário vive apertado ganhando um salário que sobe depois que tudo subiu. Nosso lavrador que vive do chão só tem a metade da sua produção, porque a semente que ele semeia tem que ser alheia com o seu patrão. O nosso roceiro vive num dilema, e o seu problema não tem solução, porque o ricaço que vive folgado acha que o projeto, se for assinado, estará ferindo a Constituição. Mas grande esperança o povo conduz e pede a Jesus pela oração, pra guiar o pobre por onde ele trilha, e para a família não faltar o pão. Que eles não deixem o capitalismo levar ao abismo a nossa nação. A desigualdade que existe é tamanha, enquanto o ricaço não sabe o que ganha, o pobre do pobre vive de tostão. Relembrando o Goiá, Chico Rei Paraná, Grande Esperança. O Goiá, ele fazia música com todo tema, né? Esse é um tema, você vê. Só que o Goiá morreu tem mais de 20 anos, né? Fez o quê? Fez agora, ele morreu em 81, né? Então, fez agora 22 anos que ele morreu. E já naquela época, bem antes do falecimento dele, ele já se preocupava com a reforma agrária, né? Essa música tem como título Grande Esperança, como subtítulo Reforma Agrária, que ele falava disso nas suas canções. Ele tinha preocupação. O maior tema que o Goiá explorava era a saudade de Coromandel, né? Mas ele tinha também as suas preocupações sociais e políticas, e ele colocava magistralmente nas suas letras. Por isso é que eu criei esse quadro aqui, Relembrando o Goiá, porque o Brasil é um país sem memória, né? O Brasil... Não. Eu poderia ter escrito aqui também, feito um quadro para o Zé Fortuna, mas a minha ligação com o Goiá, além de apreciador da boa música sertaneja, foi um contato muito estreito, uma amizade, né? Nós tivemos convivência, somos da mesma cidade, somos conterrâneos, fomos amigos. Eu tive esse privilégio de conviver, de privar da amizade do Goiá. Então, para que não caia no esquecimento, ele que deixou mais de 1000 canções gravadas assim que ele morreu, te deixou quase 1000 canções gravadas. Depois disso já passou, porque todo mundo grava. Só a Saudade Minha Terra tem mais de 200 gravações no Brasil e no exterior, né? A frase irretocável do programa de hoje é do filósofo francês Victor Hugo, o Victor Hugo. Tenha coragem para as grandes adversidades da vida e paciência para as pequenas. E quando tiver cumprido laboriosamente a sua tarefa diária, vá dormir em paz. Deus está acordado. Tenha coragem para as grandes adversidades da vida e paciência para as pequenas. E quando tiver cumprido laboriosamente sua tarefa diária, vá dormir em paz. Deus está acordado. É a frase irretocável de Victor Hugo. Eu estou gravando esse programa aqui, já passa da meia-noite, né? E daqui a pouquinho eu vou fazer isso aqui que o Victor Hugo falou, né? Eu vou dormir em paz, porque foi um dia de muito trabalho, mas graças a Deus, muito produtivo também. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Andresa. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Você pode participar do nosso programa de várias maneiras. A mais fácil é você entrar direto no site radioestudiobrasil.com.br. Tem lá o contato, você deixa um recado para mim lá e para todos os programas da Rádio Estúdio, né? Você pode também mandar Facebook, Twitter, Orkut, que ainda existe ainda, tá furibundo, mas existe, né? O meu Twitter também é twitter.com/Cleiton Aguiar. Tem o Facebook e tem o nosso e-mail, programacleitonaguiar@gmail.com. E tem também o nosso telefone, 61 99 81 3601. Nosso programa está à disposição para você pedir música, mandar recado, pedir oração, apresentar um cantor novo para gente, recordar um sucesso do passado, né, mandar uma dica qualquer, uma receita que você tem aí, né, para tirar mancha, para limpar a casa, qualquer coisa, novidade, se quiser, pode mandar para a gente aqui, porque eu fico feliz de saber que você está me ouvindo, mas quando você participa, a minha felicidade é muito maior, né? radioestudiobrasil.com.br é o nosso site para você fazer a sua participação, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Andresa. Pode tirar o cavalinho da chuva. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo, Andresa, pode tirar o cavalinho da chuva. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. 613532-6993. Esse telefone funciona das 8 da manhã às 7 horas da noite. Se você der sorte, você vai conversar com o Edelson Moura, que de vez em quando ele está passando perto do telefone assim, o toque ele atende. Não é sempre não, mas de vez em quando ele atende, tá bom? 613532-6993. Atenção à meninada do som universitário. A Faculdade da Música hoje vai trazer grandes mestres. Infelizmente, eles terminaram a sua vida de uma maneira trágica. Fizeram um show aqui em Brasília, estavam voltando para São Paulo na madrugada e o piloto fez uma manobra errada lá. Eles bateram na Serra da Cantareira e faleceram todos, muito jovens, muito meninos. Eles que eram grandes mestres do bom humor, da irreverência, da vivacidade, da capacidade do jovem de rir de si mesmo, né? Eu vou trazer hoje na Faculdade da Música os mestres Mamonas Assassinas, Pelados em Santos. Faculdade da Música recordou com muita saudade os mestres Mamonas Assassinas, Pelados em Santos. A dupla número um do Brasil, Milionário e José Rico, Mensagem do Além. Música, divina música, que me envolve neste momento. Através desta mensagem, meu eterno agradecimento. Luz, amor e paz. Onde estou, sou mais feliz. do que fui até então. É verdade, aí se diz, aqui se tem consolação. O que eu tenho é pra dar, quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar uma lágrima a sorrir. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda esta dor, não pense mais nesta tristeza. O meu mundo é de esplendor, vem contemplar esta beleza. Para temor, tenha mais fé nos dias céus, ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda esta dor, não pense mais nessa tristeza. Meu mundo é de esplendor, vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor, tenha mais fé nos dias céus, ponha na vida mais amor, menos mundo é mais Deus. Com esse clássico da música sertaneja, Milionário José Rico, Mensagem do Além, acabou-se o que era doce. Chega ao fim mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir programa Cleiton Aguiar.